Gostei da caneca. Oi? Gostei da caneca. É do, ó, pô, a caneca é do Style, mano. É do Lago Ness, mano. Muito monstro louco. Do Lago Ness. Porra, do Lago do Super Ness. Lago do Super Ness. Foda. Então, ó, vamos de novo. Super Ness. Lago do Super Ness. Muito bem, gamers malditos e habitantes do multiverso, estamos de volta e agora exclusivamente com um canal próprio pro Q36, agora só pra gente poder tratar de games, exclusivamente de games. A gente acabou saindo, mas não saindo totalmente do Tartaruga Cósmica, ainda a gente tem contas a prestar lá no Tartaruga Cósmica, mas agora, quando fomos falar somente de games, estamos aqui com um canal do Q36. Então, para esse canal, para quem tá assistindo a gente pela primeira vez, se destinará exclusivamente para o conteúdo de games aqui. E, como sempre, eu estou aqui com a mesma patota de sempre, os catedráticos dos games. Eu estou com o Éder Martins. Tamo junto, de novo. No 20º canal. E o nosso amigo canadense aí, o Maurício Ruiz. O último dos lobos, o último canadense que sobrou, né? Para quem lembra, né, dos últimos vídeos que eu estava no Canadá, eu não estou mais no Canadá, então agora eu estou de volta à Terra Madre. Não sei se é pro bem ou só pro mal, mas estamos de volta ao Brasil, de volta à nossa programação normal. Bom, vale uma pequena explicação, eu acho, agora para esse vídeo. Quem acompanhava a gente no Tartaruga Cósmica sabe que a gente, o Q36, a divisão Q36 do Tartaruga Cósmica, só tratava de games. Como eu falei anteriormente, agora a gente está com esse canal próprio. E para começar aí com o pé direito, a gente vai testar um novo formato. Esse vídeo, na verdade, é a gravação do nosso podcast. Então a gente vai lançar esse vídeo, obviamente, no YouTube. Ele vai ficar disponível para as pessoas que assinam o nosso canal, mas também vai gerar um podcast que vai ser lá postado no blog do Q36, que, para quem ainda não acessou, acesse lá, é o q36.com.br. No blog você vai encontrar lá os conteúdos que a gente está gravando aqui no canal do Q36, os podcasts em formato de áudio e em formato de vídeo, além de alguns textos aí produzidos pela nossa equipe de especialistas em games. Alguém quer falar alguma coisa? Quer apresentar alguma coisa? Falar alguma coisa diferente aqui só para o canal do Q36? Acho que vale a pena só destacar que o Thiago não está hoje. Ah, claro, estamos com um desfalque hoje, né? O Thiago tá no banco de reserva, mas o Thiago tá sempre lá no canal dele lá, então a gente vai colocar o link do canal dele aqui para quem quiser acompanhar o canal dele lá. Mas provavelmente ou ele tá trabalhando ou ele tá gravando pro canal dele, por isso ele desfalcou a gente aqui, mas tudo bem, ele vai participar numa oportunidade. Pode falar a verdade, ele tá ganhando dinheiro com o canal dele, bem mais do que a gente. O Thiago aí tá bombando, aliás. É. O canal do Thiago tá bombando enquanto. O Thiago do canal só cresce enquanto o nosso nem começa. É. Mas vamos lá. Então, pra gente começar o papo de hoje, vamos já abordar o tema, né? O tema de hoje a gente vai falar aí sobre mídia física versus digital, né? O que é melhor, quais serão as tendências futuras, a mídia física vai morrer. Você ainda se apega à mídia física ou você já deixou a mídia física de lado e só compra versões digitais? O Maurício, eu sei que tem alguns dados para apresentar para a gente sobre esse tema. Ele tem aí uma pesquisinha que ele fez aí bem, bem elaborada. Eu estou vendo um papel aqui já todo... É tipo Faustão, né, Maurício? Todo Faustão. Ele cata, né, o cartãozinho, a cartilha e já... Pá. Bom, não, Maurício, começa o papo para a gente aí, então. Vai apresentando nossos números aí. Na verdade, eu só trouxe Só anotei uns dados aqui, que são uns dados de mercado, só para a gente se situar e saber do que a gente está falando, né? Para vocês entenderem, para todo mundo entender aí, o mercado de games, de conteúdo, né? Quando eu falo conteúdo, são jogos e DLCs e etc e tal. O mercado no mundo gerou 99,6 bi de dólares em 2016. Bilhões. Bilhões, quase 100 bilhões. E nos Estados Unidos, gerou 24,5 bilhões de dólares, tá? O mercado de conteúdo, o mercado, se você colocar aí consoles, etc, tá um pouco maior, vai a 30 e alguma coisinha. E desse mercado, aí eu tô falando do americano, porque não tem uma pesquisa formal mundial, mas a pesquisa americana já tem alguns anos, que demonstra que 74% desse mercado já é digital, contra 26% que é físico. E essa mudança se deu em 2013, quando em 2013 virou digital 24% e físico 46%, E essa pesquisa, que vem desde 2010, começou com físico em 69% e digital em 31%. Então, você vê que de 2010 para 2016, teve literalmente uma troca. Né? O digital trocou de posição com o físico e está ganhando muito mercado. E algumas coisas que explicam isso, principalmente PC e mobile. Console ainda é mais equilibrado, mas PC e mobile é basicamente... Mobile é só digital, obviamente. Óbvio. Mas Bom, primeiro eu quero só ver se eu entendi direito, porque eu sou meio burro. Esses números que você deu no começo, é quando você fala só de conteúdo, é só de jogos, né? Tá excluindo venda de console e venda de hardware, né? Sim. Venda de acessório, venda de tudo. Esses dados que eu tô trazendo é só... que eles chamam de conteúdo, né? Porque não é só jogo. É jogo, DLC... Tudo que é software, né? Vamos dizer assim, a parte do software. Bom, outra coisa que eu quero só comentar desses primeiros dados é que, assim, a gente tá fazendo esse podcast, assim, no meu caso, devo falar que talvez, infelizmente, eu sou brasileiro, então talvez esses números não representem muita coisa pro nosso mercado, porque a gente sabe que a gente tem aí uma certa... dificuldade de acesso à internet, a nossa internet aqui não é lá essas coisas. Talvez boa parte dos jogadores brasileiros ainda não tenham acesso a uma banda larga de qualidade a ponto de, tipo, virar festa de só comprar conteúdo digital. Depois eu vou querer abordar um outro aspecto, que é o aspecto do colecionismo, mas a gente vamos por partes, né? Então, eu acho que são números interessantes da gente ter em mente, mas a gente tem que deixar claro que isso é um mercado americano, que, assim, eles estão em outra realidade, eles estão, vamos dizer assim, é outra realidade mesmo, né, cara? Lá as coisas funcionam, lá a renda é maior, o acesso à tecnologia é mais fácil. Né? Não. O ponto de partida aqui dessa análise, na verdade, é só para a gente entender que realmente nos países, isso é um pouco, na China também é um pouco assim. A China tem um mercado igual dos Estados Unidos, os dois maiores mercados do mundo de games, a China e os Estados Unidos, os valores são bem parecidos em termos de venda. Que é muito e na louco, China né? também é um mercado que é basicamente digital, assim como nos Estados Unidos. É claro, quando você começa a falar de outros países, aí você começa a pegar América do Sul, você começa a pegar a Europa, porque a Europa também é a questão de banda larga, etc. e tal. Nos grandes centros é muito bom, mas em outros lugares... mais ou menos, a coisa muda um tanto. Mas dá para ver que é uma tendência e hoje, até a gente falou dessa notícia pelo WhatsApp, mandei para vocês, hoje oficialmente lançou, teoricamente para o mundo inteiro, a questão do Xbox Pass lá, Xbox Game Pass lá. Netflix da Microsoft. Netflix, a Microsoft, você paga um X por mês e tem acesso a um catálogo, segundo eles, inicial de 100 jogos no Xbox. Então, você vê que a coisa já tá, né, já começou a transicionar aí. Isso é uma discussão que também a gente pode ir embora, né, porque essa parte de oferecer jogos como serviço tende a ser o futuro, né, mas antes da gente chegar nessa parte, eu quero saber aí da opinião do Eder, de todos esses números aí que foram apresentados pelo nosso professor Maurício Ruiz. Eu tava ouvindo aqui, esperando só a deixa, mas é mais ou menos o que você falou, né, do Brasil, ele participa desses números, mas ele mais assiste do que colabora, né? Assim, ele colabora porque resolveram incluir. Falaram assim, não, vamos contar vocês também. Porque não tem uma produção ativa, não tem uma cultura empresarial, vamos dizer assim, em termos de conteúdo. Né? Quando a gente fala de indústria de games, aí sim, a revenda aqui é um negócio absurdo. Mas em matéria de produção de conteúdo, de geração de conteúdo, eu acho que a gente está engatinhando ainda. Né? Então a gente consome, é igual filme, né? Igual filme não, filme ainda a gente está melhor. Mas assim, os caras fazem lá fora e a gente vai consumindo, então consome bastante. Mas aí é que tá, a gente tem uma divisão aí no país, eu acredito, né? Eu tô falando de supetão, eu nem tenho dados para apresentar, eu tô falando meio de achismo de supetão. Mas assim, o brasileiro consome pra caralho, né, cara? A gente, talvez a indústria de games não produza, né? A gente não tem uma produção ativa de games, porque aqui tudo é muito difícil, né, cara? Que tudo é muito imposto, é muito o retorno às vezes não é satisfatório para o cara dedicar lá, tipo, 2-3 anos de desenvolvimento. E a gente tem a tendência a não dar muito valor do que é produzido aqui, né? Isso aconteceu, acontece ainda hoje, né? Mas já foi mais grave com a indústria de cinema. É, a gente sabe que a maioria dos filmes nacionais não tinham nem acesso ao cinema, né? A passar nas salas de cinema. Sim. Agora, aí, eu acho que eu posso estar falando merda, mas eu acho que uma coisa que abriu muitas portas no mercado de cinema foi o próprio Tropa de Elite, né? Que foi um filme, vamos dizer, com os moldes americanos, assim, era todo meio que um filme de ação, apesar de falar, de tratar da nossa realidade. Mas foi um filme que bombou muito, né? E aí abriu portas para muitas produções aí depois nacionais. E o mercado de games, acho que aqui no Brasil tem esse problema. Ele ainda não chegou uma produção para abrir as portas, né? Para a galera ver que dá para ganhar dinheiro e para o governo também ver que, assim, também é cultura, né? Isso tá mudando, né? Eu acho. Tá mudando, mas as passos. Passos muito lentos ainda, né, no Brasil? A gente tá enviesando a conversa para um lado, mas que, assim, tá mudando. Teve os negócios da Ancine agora, né? Os editais da Ancine, que foram interessantes. Você tem alguns jogos que fizeram muito sucesso e deram dinheiro, como Chroma Squad e etc e tal. É, quer dizer, você tem, mas é a exceção. Sem dúvida. Sim, é a exceção. Sim, com certeza é a exceção. Assim, mesmo se pegando um exemplo, né? Isso é uma outra discussão que até, aliás, gera um podcast muito bacana pra, né, a gente falar de produção nacional de games. Mas, assim, a gente não tem vamos dizer assim, um AAA nacional, né, cara? Não, até porque demanda um dinheiro... Justamente. Ninguém quer investir aqui no Brasil pela incerteza do retorno. Mas, enfim, o ponto que eu quero levantar nessa questão aí é... Na verdade, o que a gente sabe é infraestrutura, é diferente. Enfim, o ponto que eu quero levantar na questão de dinheiro aqui é que, assim, apesar da gente não ter uma produção muito alta, o brasileiro consome demais. A gente consome muito, tanto que, assim, é um dos mercados chaves dentro do cinema é o Brasil. Tem coisa que lança primeiro no Brasil, como, sabe, para os caras sentir o terreno, para depois sair nos Estados Unidos. E eu acho que games também é muito assim, cara. Aqui a gente é tudo fudido. Eu sou um fudido. Tô desempregado, tô na merda, mas, assim, porra, hoje eu comprei o Quantum Break, tá ligado? Que tava em promoção na Steam, tava 30 conto. A minha mulher olhou pra mim, oi? Não estava sabendo disso? Não, né? Não estava sabendo disso. Minha mulher dois litros de leite que trocou por um jogo. Mas, enfim, a gente tem esse né, essa coisa de consumo. Mas, ao mesmo tempo, também estou falando de supetão, mas eu acho que o brasileiro ele tem muita questão de colecionismo. Falo por mim também, né? Porque vocês sabem que eu tenho mania de colecionar as coisas. E aí já fica a minha né, o viés que eu quero chegar. Até assim, console, você acha que não vai colecionar jogo? Eu colecionava, não coleciono mais, agora não tenho mais dinheiro. Então já aborda essa questão do mídia... Da mídia física versus digital, que, assim, a mídia física, você, entre aspas, você vê o seu investimento, você consegue apalpar o seu investimento, né? Já a digital... Eu acho que, ora, você entrou nessa questão aí de colecionismo, eu acho que isso não é exclusividade nacional, não. Eu acho que isso eu acho que isso é mais da faixa etária, sabe? Porque, tipo, a gente tá da década de 80, cara. Na década de 80, você tinha... tudo fisicamente, porque era isso, né? Não tinha outra opção. E aí você tinha os cartuchos do Atari, depois você tinha os do Master. Eu acho que você, a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa base gamer foi feita assim, né? Você tinha as coisas fisicamente, você não tinha, né? Porque era tudo muito caro, mas o que você tinha era fisicamente. E, pô, quem hoje, qual criança hoje sabe o que é a imagem de uma prateleira de jogos numa locadora? Os caras fazem ideia, gente. Não sabe nem o que é uma prateleira. A molecada que nasceu hoje não faz ideia que a gente não faz ideia. A maioria não faz ideia que tinha locadora. Não, então é isso que eu ia falar. Os caras não fazem ideia. Locadora, assim, o cara tipo falou assim, locadora de carro, é isso? O cara pensa nisso. Não, né? A molecada não tem ideia, cara, que a gente, assim, não tinha grana pra comprar o jogo, a gente ia numa locadora. De fitas de games, né, que já eram derivado das locadoras de filme, que aliás, na época, o cara que teve a ideia deve ter ficado milionário, acho que o cara tá até hoje tirando dinheiro do cu, porque foi uma puta ideia, porque eram caríssimas as fitas, assim como é hoje também é caro o jogo, né, cara, assim, no geral o jogo hoje não é um item muito barato, né. Mas assim, eu concordo com você, cara, que assim, essa questão do colecionismo dentro de games é um, talvez, não que seja exclusividade, mas é uma característica das pessoas mais velhas, assim, da galera da nossa geração, da geração um pouco pra trás e um pouquinho pra frente da nossa só. Porque, vamos dizer assim, a geração de que nasceu em, sei lá, 1995, acabou, os caras não... Na verdade, a gente pegou, se eu posso dizer assim, eu acho que a gente pegou o final dessas gerações que colecionavam coisas. Nós somos a última ou a penúltima geração que colecionava coisa, porque antes de nós, né, não era game, mas era vinil, era livro, era isso, era aquilo. VHS, tudo. Então, essa geração nova que tá entrando, né, cara, já com internet de 50 megas, né, cara, os caras já caem na infância com internet de... Porque assim, a gente tinha internet, lá quando a gente tinha, sei lá, os nossos, no meu caso, há 22 anos, que eu acho que eu devo ter começado a acessar a internet, talvez, não. Talvez um pouco antes. Começou, né? Comecei antes? Olha, eu assinava, eu acessava BBS. Não, é justo, foi um pouco atrás. Antes. Foi um pouco antes, justo. Foi antes, sim. Não, porque eu tô lembrando aqui. BBS, lá atrás. Eu tô lembrando do meu primeiro micro. Existe uma distorção do espaço-tempo com relação a Suzano e a civilização, mas eu acho que não é tanto assim. Não é pra isso tudo. Mas enfim, eu posso falar assim. Seguramente que esse acesso contínuo à internet, né, lá da discada de ficar acessando à meia-noite, foi lá pros 22 anos, cara. Eu lembro que foi até o meu primeiro PC, foi um camarada meu que montou um Frankenstein pra mim, que ele trabalhava com manutenção e tal, e assim, foi, eu tive bom acesso bem tarde à internet. Tive contato antes, óbvio, eu me lembro bem antes eu tive contato com a internet, talvez lá pros meus 17 ou 16 anos, talvez. Aquela internet bem, bem arcaica, onde era praticamente tudo Mirk, né? Não tinha. Sei lá, você não tinha. Acho que não tinha nem sala de bate-papo, né? Era Mirk. Nem por fácil. Tinha o Mirk. Tinha o Mirk, Tinha internet. Tinha internet e era o Mirk. É, resumia que é isso, né? Mas enfim, a questão que a gente tá falando assim, da nossa geração, tudo era físico, né, cara? O Maurício falou, todo o nosso consumo cultural vinha de uma mídia física, era derivada de uma mídia física, alguém tinha que colocar isso numa mídia física. E a gente se acostumou por causa disso, e que é uma coisa que eu sinto falta hoje, até já puxando um pouco o assunto, que é, eu não vejo, hoje em dia eu compro muito, muito mais jogo digital do que jogo físico, e muito por quê? Porque eu já não vejo mais vantagem em comprar jogo físico, na maioria das vezes, a não ser que tenha uma distorção de preço muito grande, sei lá. Porque os jogos físicos hoje, na sua grande maioria, a não ser as versões especiais, os jogos físicos não vêm com um grande encarte, com uma grande coisa. Claro, você tem exceções, você tem o The Witcher 3, que a gente já mostrou aqui que vem, você tem um jogo ou outro. Mas, por exemplo, eu comprei o Horizon Zero Dawn em mídia física, esperando que viesse alguma coisa, levei nada. Abre a caixinha e o disco. Eu me arrependi, devia ter comprado. Por quê? Porque aí tem outra coisa. Eu sou um cara que fala assim, pô, vou ficar com isso guardado. Eu acho tem uma questão de meio ambiente, eu sou super preocupado, eu reciclo tudo que eu posso aqui em casa e tal. E eu falei, pô, comprei um negócio que eu podia ter comprado digital, e veio uma caixinha, veio um papel, veio plástico, veio isso, veio aquilo à toa. Porque eu achei que viesse um puta encarte legal, sabe? Um mapa. Né? Foi um jogo muito hypado, né, cara? Eu imaginei também. Assim, até pela experiência com The Witcher 3 mesmo, que foi exatamente aquele hype todo, o lançamento do Witcher 3, isso quando os caras lançaram um negócio legal, meio até pra poder... como é que fala? Pra poder satisfazer os caras que estavam no hype, né, cara? Pra ser uma coisa que você fala, pô, valeu a pena o hype. E o Horizon, acho que foi no mesmo esquema, eu me decepcionei também. Comprei a mídia física, me decepcionei. Então, por causa desse tipo de coisa, que hoje é mais difícil ter jogos que realmente te tragam vantagens de ter o físico, porque a parte de design não é muito legal, eu compro 90% dos meus jogos é digital. Primeiro porque eu baixo no dia do lançamento. Se eu compro pré-lançamento, eu baixo da meia-noite. E segundo que é muito mais. Hoje em dia, antigamente ainda tinha uma coisa de que o jogo físico você ocupava menos espaço de HD, não sei o quê. Hoje em dia nem isso mais, porque os jogos físicos você instala uma bizarrice dentro do seu HD, fica lá um montão. Então o digital e o físico nesse sentido também são muito parecidos. É, eu tô falando sentindo... de console. É. Então... Tô sentindo que o Edgar quer falar também. Fala. O Maurício falou que ele comprou o disco físico e, né, vem só o CD. O CD ainda é simbólico, porque os caras, eles falam assim, não vamos mandar só um adesivo colado pro código. E aí o cara vai se sentir muito mal. Porque você vai instalar o CD e o CD fala, então, eu vou baixar o conteúdo lá do site, porque nos jogos aqui só tem a instalação. Você já vai ter que instalar o primeiro update. Mas, tipo, o CD não serve pra nada, cara. Absolutamente nada. Mais ou menos, cara. Porque assim... Não, sem o CD você não joga, né? Não é nem só por isso, cara. Eu vou voltar numa discussão até, que é uma discussão que teve no início dessa geração, no início da geração Play 4 e Xbox One. Que é o seguinte, cara, a gente tá falando muito de mercado digital, mas existe uma boa parcela, talvez não nos Estados Unidos, mas fora dos países, vamos dizer, dos países não de primeiro mundo, vamos dizer assim, que é uma parcela que consome muito, mas não tem esse acesso à internet. Vocês lembram que no lançamento do Xbox One, a Microsoft queria que o console só funcionasse conectado à internet? Sim. Seria teria N vantagens nisso aí, obviamente, para a Microsoft. A principal vantagem seria um combate à pirataria, porque ele estaria, vamos dizer, verificando a autenticidade do jogo a todo momento, né? Porque estaria sempre na internet. Claro que a gente sabe que isso aí não. É um sistema de segurança, mas que pode ser burlado, porque a gente tem aí, porra, 3DS, Nintendo Wii U aí, rodando na internet, que os caras rodando jogo pirata e foda-se, né? Mas enfim, e assim, criou uma repercussão muito negativa quando a Microsoft falou que o console dela ia funcionar só com internet, porque ia excluir uma parcela do mercado que consome também. Muito importante, que consome, né, cara? Não é, não é uma parcela de mercado que é assim, pô, mas não, esses caras aí, eles só jogam jogo pirata. Não, cara. Assim, tem a parcela que, né, que compra console até hoje aí, tá, né, nego comprando PlayStation 3 até o PlayStation 4 com HD abarrotada de jogo pirata. Tem, óbvio que tem. E aí o cara não conecta o console nunca na internet, porque senão ele é banido da PSN, sei lá, é banido da Live. Mas tem a galera que não tem acesso mesmo, cara. Assim, você imagina hoje, cara, o cara com uma internet aqui no Brasil, eu sei que tem muito, cara, gente com internet de 2 megas, cara. 2 megas. E aí o cara tem o console e ele compra o jogo digital. O jogo digital são 50 megas pra baixar, cara. 50 gigas. Porra. É, 50 gigas, desculpa. 50 gigas pra baixar. Aí você coloca aí 2 mega. A conexão do cara não bate 2 mega, né? A gente sabe, tem toda aquela questão, divide por 8, divide por não sei o quê, garante 20% da conexão. Então se o cara tem 2 mega, ele vai estar baixando lá, com muita sorte, ele vai estar baixando a 200k. Na velocidade de conexão dele. Pro cara baixar 50 gigas. Baixa em duas semanas. Então, hoje, cara, assim, voltando, né, eu tenho uma puta volta, mas é só pra falar essa questão que o Eder falou, que hoje o CD só tem uma instalação. Alguns jogos, sim. Eu não lembro qual polêmica que foi um jogo que o cara comprava e aí ele viu os arquivos que tinha no CD e era literalmente só um instalador. Literalmente, acho que era um jogo de PC. De PC, a realidade é essa mesmo. Então. Mas assim, a gente já tá dividindo o mercado, né? Porque o mercado de PC, o cara que tem um PC, vamos dizer assim, né, o PC Gamer Master Race, é o cara que tem grana pra pagar um PC bacana, né? Então, vamos dizer que é um cara que tem um pouco mais de acesso. Mas pra console, cara, hoje os caras lançam o jogo no CD, se você não tiver internet, você joga o jogo inteiro. Vai provavelmente com algum bug, alguma coisa incompleta, entre aspas, mas o cara joga, né? Claro que assim, a atualização Day One, né, que eles... Que hoje super importante. Hoje é de praxe no mercado. É de praxe, cara. Você comprar o jogo, pra quem tem internet, né, primeira vez que você meteu o CDzinho dentro do seu console ou baixou o jogo na Steam, primeira coisa, quando baixa o jogo da Steam, já até vem, né, algumas atualizações, alguns jogos, né, não são todos. Mas enfim, Day One é batata, cara, batata que vai ter. Mas ainda a gente não pode descartar esse mercado que não tem acesso à internet. Não. Sim, o turning point foi prematuro da Microsoft, né? Não Sim. É agora, vai demorar uns anos ainda. Né? Não, a gente tá próximo, eu acho, cara. Sim, não próximo de todo mundo ter, né, o acesso à internet, mas próximo deles conseguirem fazer isso um modelo de negócios viável. Sim. Ainda não, mas tá próximo. E eu não me esqueço da Sony brincando, tirando um sarro disso, e aí puxando outra questão, porque a Microsoft falou que as pessoas começaram a perguntar, pô, mas como é que vai servir para você emprestar jogo para amigo, isso, aquilo, outro, e a Microsoft falou que ia ter um sistema que era mó complicado, que você podia emprestar o jogo, não sei o quê, e a Sony gravou um videozinho falando assim, como você empresta... como você empresta um jogo do PlayStation 4 pro amigo? Aí ele tinha uma caixinha e dava pro outro cara. E que é uma coisa, né? Porque, por exemplo, o Horizon, que eu comprei em mídia física, uma amiga minha daqui queria jogar e falou assim, pô, não sei se é bom, não tô meio assim de comprar. Eu falei, pô, já terminei, eu te empresto. E tá lá na casa dela. Então isso é uma outra coisa que não pode ser descartada. As pessoas ainda emprestam o jogo. Trocam o jogo. Principalmente por causa do preço, né? Tipo, os jogos são absurdos de cara. Então, vai comprar, vai jogar uma vez. Você quer jogar o jogo, só que nem o Horizon mesmo. O cara quer jogar uma vez só, tem que pagar milhões. Mas você sabe, ô careca, que na civilização, esse negócio de emprestar jogo é coisa nossa. Na civilização, o que acontece é justamente o que o Maurício falou. A pessoa não tá muito certa se vai comprar. Mas fala, bom, eu te empresto, você vê aí se você gosta, e aí a pessoa, gostei. Aí eu compro, não gostei, não compro. Mas esse esquema de emprestar, isso é coisa nossa, cara. Na civilização não existe isso, não. Essa coisa de você me dá esse jogo que eu te dou aquele lá e a gente... Isso realmente é diferente. Tanto, cara, assim, tanto que na civilização essa coisa não funciona, que antes de eu sair do Canadá, eu fui na casa de uns amigos nossos lá e o cara tinha um monte de jogo de Play 3, cara. Aí ele falou, você quer levar, cara? Falei, mas e era bastante jogo. Eu falei, não, cara, não tenho nem espaço na mala pra levar tudo isso. E eu babando pra levar, né, cara? Pô, jogo de graça. Aí ele insistiu. Eu falei, não, beleza, deixa eu ver o que você tem aqui. Aí eu pincelei umas coisas lá e trouxe, acho que ele me deu acho que uns 4 jogos. Aí eu falei pra ele, falei, cara, eu falei, não, na inocência. Na hora que eu falei, eu já sabia a resposta. Eu falei, mas por que você não vende, né, cara, esses jogos? Ele falou, mano, eu vou pegar $1 em cada jogo. $1, $2. Aí ele falou, não, tá, devolvo, vou vender pra você, então vai, não leva não. Entendeu? Então pros caras assim, na civilização, isso já é uma questão, por isso talvez que a Microsoft também já tava se adiantando um pouco nesse esquema, porque assim, eu acho que ela tava muito focada no mercado americano, né, cara? Onde as coisas, o mercado americano é bem viável fazer a proposta da Microsoft de vender um console que tem que ficar 100% conectado na internet. Mas eles descartaram todo um outro, né, o mercado do terceiro mundo, o mercado da, né, meu, aqui na floresta. América do Sul, e não só América do Sul, foi o que eu falei, alguma parte da Europa, Ásia, tem lugares na Ásia que realmente não tem, que não, é um mercado, cara, grande. Tem, não, cara, assim, cara, eu arrisco dizer que assim, ainda mais 2-3 anos atrás, tem mais gente no mundo sem esse acesso à internet costumeiro do que gente com acesso, entendeu? E gente que consome, gente que não tô falando, né, não tô nem abordando a pobreza mesmo, sabe? Cara que não tem nada. Tô falando de gente que tem condição de comprar um console, mas não tem acesso à internet. Eu gostaria agora de abordar uma coisa mais opinativa mesmo, sabe? O que vocês preferem? Vocês preferem a mídia física? Vocês preferem digital? Vocês já deixaram de comprar a mídia física, sabe? Tipo, larguei mão mesmo? Ou vocês ainda compram? E por que vocês compram mídia física ainda, se compram? Bom, eu confesso que eu tenho alguns jogos de mídia física e tá no meu contrato. eu tenho alguns Assassin's Creed em mídia física, mas assim, porque eu sou idiota, não tem nenhuma outra explicação. Eu tenho, acho que é 2 jogos em mídia física que um camarada comprou, deu de aniversário, porque era muito barato. Eu lembro que um deles é o Mortal Kombat 10, que tipo, quando lançou, a mídia... Isso é muito surreal, cara. Quando lançou, o jogo digital tava tipo na faixa de R$200, né? Que a Warner, ela é a Bethesda também, ela pode fazer isso. Só que o disco físico, o disco do PC, ele pagou R$50, o disco original. Eu nem entendi, até hoje eu tenho. Ele pagou R$50 num e-commerce qualquer aí. E, mas assim, foi por esse motivo. Mas mesmo eu olhando assim, eu ficaria, sabe, tipo, eu tenho esse problema de espaço, né? A minha casa é pequena, né? Pô, eu tenho filho, cara. Qualquer coisa física com filho não combina. O moleque vai comer, vai destruir isso. Então, mesmo sendo muito mais barato, eu acabo indo pro digital. É, e isso não só, aí eu vou, acho que eu vou me estender, mas isso não só para games, tá? Eu comecei a fazer isso quando eu comprei o meu primeiro iPod. Eu tinha CD, né? Tinha CDs, eu colecionava CDs de grunge, né? Então, tipo, o Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, eu tinha todos. E aí, aquilo que eu passo, né? Era solteiro. Aí eu comprei um iPod e falei, mano, todos os meus CDs estão aqui, tipo, parei. Aí, isso depois foi pros livros, né? Quando eu comprei meu primeiro e-book, meu primeiro e-reader, aí eu falei, mano, eu posso deixar tudo no digital. E isso aconteceu antes dos games, até. Eu nem, tipo, nem tinha o PC voltado pra game. E aí, assim, cara, a praticidade do digital é muito maior. Então, mesmo sendo mais barato, eu ainda acho que eu vou pra mídia digital. O físico, só se for uma, assim, uma promoção esses dias aí de um Assassin's Creed de edição de colecionador, muito barato. E eu fiquei pensando em comprar, falei, mano, eu vou comprar esse negócio. E tava muito barato. Aí, tipo, o negócio é R$300, tava tipo 100. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mano, onde eu vou colocar essa estatueta? Onde eu vou colocar isso aqui? Onde eu vou colocar isso aqui? Falei, deixa. E tem essa questão, né? Por exemplo, aqui também que é casado, né, mano? Você fala, o Horácio aí, tem Horácio, tem um cômodo só pra games. Cara, é, não é assim não. Antes fosse. Se eu colocar um console aqui na minha sala, eu já tenho que desfazer de outra coisa. Porque, tipo, não tem espaço, tá? Tem isso também. Enfim. E você, Maurício? Ah, como eu falei, eu 90% já é digital, né? É, eu dou preferência pra digital. De algum, desde o meu PlayStation 3, na verdade. E isso vinha muito por quê? Porque eu comprei meu PlayStation 3 quando eu morei fora do país. Quando eu fui fazer uma faculdade em Nova York, eu comprei meu PlayStation 3. Eu não tinha antes. Tinha um Xbox e vendi no Brasil. Fui estudar fora e comprei um PlayStation 3. E passei um tempo morando fora. E a minha conta, até hoje, é uma conta da PSN americana. E por causa disso... 90% dos brasileiros, Maurício, não se preocupa. Não. Não, mas é exatamente isso que eu tô falando. Por causa disso, eu comprava jogo na PSN americana do Brasil muito mais barato. Então valia muito mais a pena do que comprar jogo físico no Brasil. E aí quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, meu, desencana, vou comprar jogo físico pra quê? Vou comprar tudo. E aí desde o PlayStation 3 eu acostumei a só comprar coisa digital. É, e agora que eu tô começando a jogar mais em PC por causa de vocês, seus cordos. PC for the win, mano. E agora que eu tô começando a jogar mais em PC por causa de vocês, eu também. PC não precisa nem falar, né? Digital. É. Steam, é, imagina. Eu nunca comprei um jogo físico pra PC, cara. Nunca. Ah, não. Já. Como não? Nunca comprei. Nunca? Nem lá atrás? Você nunca teve, tipo, sei lá. Nunca comprei. Não, cara, porque assim, na minha história. Tinha aqueles jogo antigo pra caramba. Nunca comprei, cara. Nunca comprei um jogo físico. Não, ó, para falar. Minto. Ó, tô mentindo. Pra não falar que eu nunca comprei, eu não me lembro qual. Ah, é Axen 2. Então, eu lembro de ter comprado em revista. Então, Tô mentindo descaradamente, porque eu comprava jogo de PC só de revista. Quando eu saía em revista em banca, que era tipo, sei lá, R$5 na época, né? Lá na. É. Não, R$5, 400 mil, 1 milhão de jogos. Né? Não, mas tinha, cara, antigamente, ó. Eu tô lembrando de dois jogos já de revista. É porque assim, eu tava na minha cabeça esse esquema de comprar o jogo, de vir numa caixinha bonitinha, assim, numa loja e comprar. Tava com esse negócio em mente, mas eu minto, eu comprei de revista só o jogo mesmo, não era nem CDs com 400 jogos, era tipo uma revista exclusiva. O Axen 2 e o primeiro Legacy of Kain comprei também em revista. Sim, sim. É, mas olha, você lembrou de uma fase que realmente quando o drive de multimídia, o drive de CD popularizou, cara, tinha muitas revistas de CD e elas vendiam, elas eram baratas. Né? Tinham, antigamente era tudo disquete, né? E, cara, você lembrou do negócio, querendo ou não, é mídia física, né? É, era esse negócio, né? Os caras tinham, sei lá, 10 revistas na banca com CDs de jogos pra PC. Aí dessas 10 revistas, sei lá, 9 eram esses CDs com 400 jogos que nenhum prestava. Ninguém no mundo, cara, pegou um jogo no CD e jogou ele inteiro. Ninguém no mundo fez isso. Todo mundo comprava o CD, colocava o CD, ficava testando jogo por jogo, jogo por jogo, jogo por jogo. Achava, pô, tudo meia bosta, meio meia boca aqui, né? Aí, assim, a galera sempre pegava os CDs. Isso aí é batata, cara. A galera pegava pra jogar as demos dos jogos bons. Porque os jogos bons não vinham completos, eles vinham só com demo. Aí, depois de uma época, eles começaram, quando os jogos eram mais antigos, né? Eles começaram a lançar o jogo full em revista. É verdade. Nossa, cara, só fez eu lembrar do jogo da Lara Croft, o primeiro jogo dela, quando saiu a demo. E eu fiquei... Eu não tinha dinheiro pra comprar, e eu ficava jogando a demo e terminava, eu tinha que jogar de novo, terminava, eu tinha que jogar de novo. E era um negócio ridículo, é tipo assistir Chaves, né? Que você sabe o que vai acontecer, mas joga de novo. Mas era o que você falou mesmo, a sacada era essa, né? O cara jogava um trecho do jogo triplo A, vamos dizer assim, e trocava 500 jogos meia boca lá. É, essa época do PC foi legal, cara. Cara, vocês sabem que o meu problema com colecionismo, assim, eu sou um acumulador, vamos dizer assim, minha mulher vive falando isso pra mim, que eu sou um acumulador. Mas você sabe que, assim, de um tempo pra cá eu tenho mudado muito, assim, a minha opinião. Vou até explicar o meu contexto histórico, porque eu sou assim, porque eu realmente, assim, não é zoeiro. Quando eu era moleque, assim, eu não tinha grana, cara, pra comprar porra nenhuma, nada. Eu já falei isso aqui com vocês, mas, assim, na época que todo mundo tinha Super Nintendo, eu ganhei com muito custo um Master System. Na época que todo mundo tinha Play 1, eu comprei um Super Nintendo fudido, zoado, usado. Enfim, isso eu acho que me gerou um trauma, assim, sabe? Aí agora eu passei uma época que quando eu comecei a trabalhar e comecei a levantar uma grana, que eu comecei a comprar pra caralho. Foi até essa brincadeira que vocês falam que eu coleciono console, não é bem verdade. Eu só compro os consoles, comprava, né? Agora voltei ao meu estado de fudido. Mas eu comprava o console talvez por eu desejar muito quando era moleque e não tinha tanto acesso. Mas enfim, eu comprei por impulso a edição de colecionador do The Last Guardian lá no Canadá, porque era um jogo que eu tava esperando muito, muito, muito, cara, assim, absurdamente, um jogo que me deixou esperando por 12 anos, então fiquei puto, né, cara, e acabei comprando. Mas eu olho assim pra ele pensando nessa questão de espaço também. Porra, agora tem uma caixa grande, né, eu vou ficar guardando. Porra, é um jogo que eu já joguei, vou revisitar o jogo com certeza aí, né, no futuro próximo, mas também não tô vendo muito sentido em comprar agora a mídia física, cara, assim, eu gostaria de viver num local que eu me sentisse seguro e que eu tivesse, né, sabe, que eu ganhasse o suficiente para sustentar esse gosto, porque eu realmente gosto de ver coisas na prateleira. É uma coisa, o Eder falou dos livros. Eu passei por esse momento de tentar desistir de comprar livro, quando eu comprei meu Kindle também. Mas, assim, livro eu não consigo, cara. Assim, a única coisa que eu não consigo, assim, o jogo, hoje eu me vejo parando de comprar jogo físico pra manter só o digital, porque é mais fácil. E como eu jogo no PC também, né, eu jogo no PC, eu jogo no console. E o PC, como eu falei, eu não compro jogo físico, né? É até difícil de achar jogo físico pra PC, né? Não é você não vai no Americanas da vida e acha lá o, sei lá, o GTA V pra PC. Você acha jogo velho na Americanas, né? Brasil, mercado de jogo físico de PC no Brasil é assim, né? Você vai na... online. É, tudo online. Você vai na Americanas, você vai no, sei lá, Walmart, sei lá, onde que o pessoal compra jogo de PC físico. É só jogo velho, né? Mas eu acho que não é só Brasil, viu? Eu acho que... Aqui também, e assim... Também. Você vai em Best Buy, etc e tal? Não tem, tem um ou outro, assim, né? Tem alguns medalhões de PC que sempre estão lá. Eu lembro que eu ia na EB Games, tinha um espacinho que era uma prateleirinha pequenininha, né? Na EB Games que era pra PC. Tem cinco. Mas bem pequeno. tem cinco jogos lá. Mas enfim, hoje o eu cara, também... O cara coloca uma caixa vazia ainda. Você compra, ele fala, tô aqui, ó, o código que você tá. Não é difícil. Mas assim, hoje, realmente, eu não me vejo assim daqui pra frente consumindo mídia física, mas talvez não porque eu não queira, né? Porque eu ainda tenho esse gosto, eu gosto de ter o físico, até porque essas questões de, porra, eu sou um cara esquisito, cara. Por exemplo, se eu jogo uma coisa que eu gosto muito, ou se eu leio um livro que eu gosto muito, ou se eu assisto um filme que eu gosto muito, eu preciso ter alguém para conversar. Aí se eu preciso ter alguém para conversar, eu dou, eu empresto, eu encho o saco para as pessoas, ó, joga aqui, joga isso aqui, ou assiste, ou lê isso aqui, que é para ter, né, para você conversar e tal. Sim. Eu lembro, eu acho que com o Edra eu tive alguns jogos assim, acho que coisa que eu joguei, falei pro Edra, falou, porra, joga aí pra gente conversar. O que foi, cara? Que... Eu sei que o Ethan Carter, a gente ficou nessa novela, Ethan Carter, mas foi... eu demorei bastante. Aliás, ainda não joguei. Eu comprei e não joguei. Joga, muito, muito, muito bom. Eu fiz isso com o Heavy Rain, com você, né? Tá até hoje, tá lá comigo. Heavy Rain é casa minha mãe. Tem uma coisa que eu queria trazer à tona, só para a gente fechar um pouco mais de papo técnico, que é a questão de que quando começou essa história de vídeo, de game digital, as pessoas começaram a falar, bom, mas vai ficar então mais barato, né? Porque afinal você não tem a distribuição, não tem que ir para a loja, não tem a caixinha, não tem o CD, não tem o encarte, então vai ficar mais barato. Não ficou. E não é só para game. Não é só para game. Isso, eu dei uma pesquisada boa sobre isso para entender, e o que, a desculpa deles é que eles não podem vender mais barato digital se eles estão vendendo e mais caro o físico. Eles falam assim, bom, essa é a desculpa deles. É justificável, porque assim, eles... Na civilização, né, como a gente diz, nos países desenvolvidos aí, os caras matariam um mercado que ainda, apesar de ser menor, ainda é muito relevante. Exatamente, que é um mercado que, na verdade, é o mercado das lojas físicas que vendem jogos e que são grandes distribuidoras para console, principalmente. Exato. Consoles, muita gente ainda compra em loja. Então, eles não podem matar esse parceiro comercial. E, por causa disso, eles não podem dar desconto no game digital por causa do físico. Não, mas faz todo sentido, cara. Você pega redes grandes aí na América do Norte, você tem a GameStop nos Estados Unidos, tem a AB Games no Canadá. Cara, se a diferença entre jogos digitais e físicos for muito grande, no digital for muito mais barato, você tá afundando todo um mercado que é um ciclo, né, cara? Porque é um mercado que sustenta a indústria de jogos, né? Então, se você tem, tipo, grandes varejistas que vendem jogos físicos, console, acessório, tudo mais, e você, se você matar esses caras, você, consequentemente, você diminui a sua participação no mercado geral de games. É porque as pessoas ainda confiam muito em loja para ir comprar acessório, para ir testar console, para ir só dar uma olhada em jogo. Né? Então vira um showroom, cara. Vira um showroom, exatamente. Cara. Sim. Mas tô te cortando, mas aí a gente não vai entrar nesse assunto porque mudaria, mas o varejo tá mudando muito, cara. O varejo, principalmente o norte-americano aí, ele tá virando isso. O showroom, o cara vai lá pra ver como fica o negócio na casa dele, fala, ficou bom, hein? Vou comprar, vai pra casa, se não compra, compra aqui, né? Isso eu tô falando, mas eu tô replicando. Mas uns dois caras que eu gosto de seguir aí, fala de negócios mesmo, né? E eles estavam falando exatamente isso. Ele fala, meu, a Amazon, por exemplo, é uma das grandes responsáveis. A Amazon, você tem uma ideia, tipo, ela limou o Google. As pessoas, quando vão comprar, não entram mais no Google para comprar, entram na Amazon para comprar. Então, tipo, vamos ver se tem na, sabe? Mas nem vamos ver se tem na Amazon. Quero comprar uma coisa, entra na Amazon, vê se tem. Deixa eu ver o preço. Exatamente. É assim, isso, eu acho que se isso acontecer, sei lá de que maneira, quando, com que impacto, os games vão junto também, vão seguir. Não, cara, que vão, careca. Uma hora ou outra, as lojas de games vão acabar. Assim como as locadoras de VHS acabaram, as locadoras de DVD acabaram. Hoje tem locadora, você vai falar, tem locadora de para alugar filme hoje? Tem. Você acha? Só que, cara, na cidade, né? Então, exatamente, cara. Assim, acho que o grande marco da queda da indústria, né, fazendo o paralelo com a indústria de cinema, né, de aluguel e venda de filme, foi quando a 2001 fechou, cara, no Brasil. Que aí é 2000... E a Blockbuster nos Estados Unidos. E a Blockbuster, que a Blockbuster, né, também tinha no Brasil, tinha um... Sim. Mas eu não sei se... Eu tô falando de São Paulo, né? Eu tô falando de Brasil, né? Tô fazendo São Paulo. Mas em São Paulo tinha... Não sei se vocês lembram, tinha 2001. Acho que 2001 vídeo. Tinha, era diferente. É, então, eu lembro que tinha na Paulista e tinha em Pinheiros. Não sei se tinha em alguma outra localização, lembro dessas duas. Mas assim, a 2001 era referência em São Paulo, cara, pra filme. Pra comprar e alugar, porque eles vendiam e alugavam. E era assim, filme bom, porque tipo, tinha filme que você não arrumava em locadora nenhuma, você ia na 2001. Que... 2001 tinha tudo, cara, tudo. Tudo que, filme raro, VHS raro, você ia na 2001, tinha. 2001. E você percebe que, e eu lembro, vai falando, fazendo esse paralelo ainda, eu lembro dessa mudança do físico pro digital muito porque o Netflix ele começou mandando DVD pelo correio. Então você pedia o catálogo deles, eles mandavam pelo correio, você assistia e devolvia. E aí quando eles perceberam que tipo faz mais sentido, virou a Netflix era uma concorrente da Blockbuster, né, cara? Ela iniciou o mercado nessa proposta de concorrer com a Blockbuster. Aí ela se ligou que, peraí. Não preciso mais ficar fazendo todo esse trâmite, tendo esse custo. É mais barato eu montar uma infraestrutura gigante de servidores e o caralho a quatro do que ficar mandando DVD pelo correio, cara. É absurdo. Mas assim, é fatal, cara, que a indústria de a indústria varejista de games, né, a venda de games com loja física, é fatal que isso vai acabar. Eu acho que a mídia física não vai acabar porque sempre vai ter gente que vai preferir, sempre vai ter gente que não vai poder comprar via internet. Assim, eu acho que assim, num futuro a médio prazo, não, talvez no longo, mas no médio prazo eu não acho que acabe. Agora a indústria varejista tá. Ai, cara, assim. Mas, Maurício, o que vai acabar acontecendo, assim, eu também tô chutando, achismo total, cara. Mas eu vou pegar um outro paralelo, tá? Vou pegar como paralelo agora o PlayStation 2. PlayStation 2, cara, foi o console mais vendido da Sony até, sei lá, 2 ou 3 anos atrás. Sim. Tipo, cara, olha, PlayStation 2, cara. Mas porque os mercados de terceiro mundo consumia muito PlayStation 2 ainda, porque era barato de comprar, era fácil acesso. Os caras lançavam jogo de PlayStation 2 até 2, 3 anos atrás. Só pra você entender, se não me engano, essa semana, eu posso estar falando bobagem grande, me corrijam, por favor. Mas se não me engano, essa semana, a Sony oficialmente descontinuou o PlayStation 3 no Japão. No Japão. Pra você ver como a coisa lá tá avançada, porque resto do mundo, PlayStation 3, meu, vende pra caramba. É o preço do 4. Então, mas assim, o paralelo que eu quero dizer é o seguinte, assim, vamos dizer assim, o declínio do varejo vai começar aí no primeiro mundo, onde as pessoas têm mais acesso, têm internet, têm dinheiro, tal, tal, tal. Então, cara, por exemplo, GameStop, EB Games, essas lojas elas vão fechar em pouco tempo, cara. Ou elas vão se transformar nisso aí, sabe? Elas vão ter menos unidades só pra realmente ser um showroom do e-commerce deles, né? Aí, assim, infelizmente, pro terceiro mundo, pra galera onde que não tem mais acesso, ainda vai ter, porque, assim, é um dos modos de acesso, né, pra galera que não tem internet e tal. Muito importante, mídia física. Assim, aí agora, só já pegando esse gancho, até porque eu acho que a gente já tem bastante tempo de gravação, vamos começar, vamos já ir pras previsões, né, já vamos começar aí no modo vidente da coisa. E eu já puxo que, assim, ao meu ver, mídia física vai acabar? Provavelmente não, em um futuro aí até distante não, mas ele vai ser cada vez mais focado nessas edições especiais e para um mercado mais restrito. Né? Talvez vão diminuir mais, diminuir cada vez mais, né, a produção do CD como mídia física para tentar valorizar um produto mais caro e produzir mais edições de colecionadores para movimentar um mercado que é esse mercado da galera que gosta de ter uma coisa na estante. E aí, se o cara gosta de ter uma coisa na estante, se ele tem dinheiro para pagar em ter só a caixinha e ter uma caixinha com um bonequinho, ele vai comprar a caixinha com o bonequinho. Eu quase fiz isso com o Little Nightmares antes de sair do Canadá. A edição de colecionador do Little Nightmares, não sei se vocês viram, é bem bacaninha, cara. E é baratinho, custa tipo $50, era mais barato do que um jogo normal de PlayStation 4. Ele vinha com a caixinha, com o jogo, com o pôster, um adesivinho e um bonequinho pequenininho da menininha do jogo. Não comprei, obviamente, porque já tava meio desanimado com esse negócio de ficar tendo as mídias físicas e minha mala já não cabia mais nada também. Mas e aí, mandem aí as suas previsões agora. O que vocês acham que vão acontecer com o mercado? Né, acho que é meio consenso que o mercado vai diminuir, mas assim, vocês têm alguma outra visão do que pode ser feito para reverter, ou se é necessário reverter, ou se não é necessário reverter essa situação? Cara, eu tô bem o que o Maurício falou ali, eu concordo 100% com a frase dele, de que o período é essa relação de médio e longo prazo. Ao curto vai continuar, mas assim, ao longo prazo, esquece, não vai ter sentido. A médio prazo vai continuar pelos motivos que a gente já citou antes, né? Você dá acesso para uma galera que ainda não tem internet, e concordo também que o cara que compra o jogo fisicamente, ele escolhe ter uma coisa para se mostrar, né? Ele escolhe ter algo físico para olhar e falar, nossa, eu tenho, ou para mostrar para outras pessoas. Se é por isso, esse cara vai aceitar pagar mais numa edição de colecionador. Sim. O mercado físico tende a focar em colecionadores e pessoas que gostam de exatamente o que você está falando. É difícil saber. Claro que você fala, pô, é possível aí que venha uma Nintendo da vida e queira ressuscitar console, e queira ressuscitar cartucho, né, igual ela tá fazendo aí com o Switch, que você fala, ah, vou lançar um console aqui e ele vai usar uma mídia diferente. Porque teve uma, não sei se vocês lembram, foi esse ano, 2016, e estavam falando de as vantagens do cartucho, porque era uma placa, não sei o que, eu não lembro pra onde foi essa história, mas eu lembro. Eu vi, teve uma matéria sobre isso que virou uma discussão. Então, não sei se os caras é igual. E ainda a gente pode ser surpreendido igual o vinil. Cara, não faz sentido. Os vinil, assim, o vinil tá vendido pra cacete hoje. Mas você vai procurar a venda de player de vinil? Não, ninguém compra. É só o vinil. Ninguém quer ouvir nada. O cara quer ter. Eu tinha vinil. Eu tinha, cara. Porque eu é idiota, né? Lógico. Mas eu tenho vinil. Eu compro vinil até hoje. Então, eu comprava vinil também dos Grunge, né? Porque eu sou idiota babaca. Eu comprava e eu não tinha vitrola. Mas eu gostava de ver a bolachona lá. Tem a questão do tipo, pô, meu pai que me mostrou. O primeiro vinil que eu vi foi o vinil do Queen, que meu pai mostrou. Falou, daí, ó, ouve isso aí. Isso porque meu pai gostava de Chitãozinho Chororó, mas ele falou, não, eu sei que é ruim, eu vou te levar pro bom caminho. Aí mostrou o Queen pra mim. Então tem esse apego. Mas é estranho, a gente pode ser surpreendido por isso. Chega amanhã, daqui 5 anos, os caras falam, não, agora a gente vai voltar a vender cartucho. Mas de qualquer forma, cara, isso é fatalmente, isso vai acontecer, tanto que já está acontecendo, né? Você sabe que com o relançamento do Mega Drive da Tectoy, eles vão relançar o Mônica, não é o Castelo do Dragão, o Castelo do Dragão é do Master System. Qual que era o nome do jogo da Mônica do Mega Drive? Do Mega? Enfim, desculpem a falta de memória, mas assim, eu lembro só do Mônica do Castelo do Dragão, porque eu tinha essa fita. Mas vão relançar um cartucho, né, do jogo da Mônica pro novo Mega Drive, e vira e mexe a gente vê notícias na internet de gente desenvolvendo jogo pra sair uns anos atrás. É um pra Nintendinho, acho que o Maurício deve ter visto essa notícia, que é um jogo musical pro Nintendinho. Você viu isso aí, Maurício? Que era um cartucho, cara. O cara lançou um jogo musical pro Nintendinho. Foram super poucas. Então, assim, vai ocorrer no futuro? Vai, cara, com certeza. Porque, assim, a nostalgia bate muito forte pra galera que é dessa época. Ah, não, mas não como meio de massa. Mas não como meio de fazer muito dinheiro. Isso não vai ocorrer, de jeito nenhum. Não faz sentido. A distribuição é muito complicada. Então, a gente já falou então aí do destino das mídias físicas, agora vamos tratar rapidamente aí, vamos fazer as previsões agora para o destino da mídia digital, né? Porque assim, como a gente falou, né, hoje, no dia dessa gravação, hoje é dia X, não interessa, mas a Microsoft acabou de lançar o seu serviço, né, de streaming de jogos, né? Que, falando a grosso modo aí, como a gente já brincou, é a Netflix dos games da Microsoft. Eu já vou abordar, acho que o mais óbvio, que eu acho que é a tendência agora, é esse negócio de serviço, né, de streaming de games, né? Mas vocês enxergam isso com bons olhos ou não? Sim, eu acho que é um caminho natural, acho que é que assim, de novo, tem isso sempre focado em lugares que a internet é boa, que porque principalmente quando você fala... Uma coisa é você falar em você baixar o jogo pro seu console, isso é uma coisa. Outra coisa é você falar de streaming. Streaming aí sim demanda uma banda do caralho, sabe? Aí realmente a coisa pega. Eu acho que o mundo, a grande parte do mundo não está preparada ainda para um serviço desse quando você fala de jogos de alta qualidade. Mas eu acho que é a tendência. Acho que é a tendência. O que eu acho realmente é que facilidade de distribuição com o boom dos jogos indies em todo lugar, a distribuição digital tende a ficar muito maior, porque para os indies é muito mais fácil distribuir digitalmente. Você consegue distribuir para o mundo todo sem precisar gastar nada. Você joga na loja e acabou. Isso é um pré-requisito para o indie até, né, cara? Exatamente. Então, assim, como a gente viu pelos números que eu estava mostrando aí, hoje em dia, nos Estados Unidos, 74% do mercado já é digital. Quer dizer, 3/4 do mercado é digital já. Então, mas antes de passar a bola pro Eder, eu só quero também atentar que é o seguinte: a gente falou do lançamento do serviço da Microsoft agora, mas a gente já tem um exemplo aí de algo que não deu muito certo, pelo menos pra gente. Eu não sei como é que tá aí no mercado norte-americano, que é o PlayStation Now, né? Uhum. O PlayStation Now já tá aí no mercado. Então, o que a Microsoft tá fazendo não é bem uma novidade. Mas eu acho que tem uma diferença, porque o da Microsoft é mais interessante porque são jogos mais atuais. PlayStation Now, você tá pagando uma coisa pra você jogar jogo de PlayStation 2... Alguns de PlayStation 3 no seu PlayStation... Eu acho que... Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que o apelo da Microsoft é ainda um apelo um pouco melhor. Porque é um jogo melhor. Mas assim, só eu não sei explicar o porquê que não deu certo, ou porquê não pegou o PlayStation Now, se é por isso, né? Se é por essa questão do catálogo de ser jogos antigos. Claro que pode estar as duas coisas relacionadas, ou se é simplesmente porque o serviço ainda não está lá redondo como poderia se esperar de um serviço desse tipo. Mas fala aí, cara, o que você acha de tudo isso aí? Não, eu acho que para tentar falar sem especificar o que, que é, sem, como é que eu posso dizer, usar termos genéricos, vamos dizer assim, eu acho que tudo aquilo que pode ser fragmentado vai ser fragmentado para ser vendido, né? Então, por exemplo, no caso do jogo, né? Antes eu te vendia o jogo, você comprava o jogo e você usava o jogo, ele era seu. Agora não, agora eu vou te vender ele em formato de serviço, né? Você paga e eu vou te deixando jogar. Você para de pagar, eu tiro o jogo de você, né? Eu tiro o acesso. E é parecido, por exemplo, com o DLC, né? Tipo, eu te dava um jogo antes, agora não, agora eu te dou 50% do jogo e vou oferecendo aos poucos outras coisas. Eu acho que a tendência do essa não é uma tendência, na verdade, isso já vem acontecendo há muito tempo. Eu acho que os serviços vão ser assim também, sabe? Tipo, o cara vai oferecer, que nem agora a Netflix, aí ele fala aí, ó, né, o Xbox, ele fala aí, então, paga R$10 aí e você vai ter direito a tantos jogos. Só que se você pagar 15, você vai ter direito aos jogos, mais os jogos em versão Full HD. E se você pagar 20, você vai ter versão aos jogos com a música original. Sabe? E assim vai. Tipo, eu acho que a tendência é essa. Dissecar o game e ver o que pode ser vendido separadamente. Seja como serviço, seja como conteúdo e assim. Então, mas assim, vocês não veem um problema no, assim, que é um problema que está acontecendo hoje na América do Norte, assim, né? Aqui a gente tem a Netflix é dominante no Brasil, mas na América do Norte eles estão começando a ter um problema, que é o seguinte: muito conteúdo da Netflix está sendo tirado da Netflix, porque a Warner tem o seu serviço de streaming, a Fox tem o seu serviço de streaming, a HBO tem o seu serviço de streaming. E aí o que acontece? O cara que acompanhava na Netflix 5 séries diferentes, de produtoras diferentes, que saíram da Netflix, se ele quiser acompanhar as mesmas 5 séries, ele tem que assinar 5 novos serviços. Porque cada produtor agora tem o seu serviço. Sim. Isso pode acontecer com os games também. Pode, por exemplo, mas eu acho que... Não, pode falar. Merda. Não, é porque assim, eu tô só imaginando em questão de né, quem ganha aqui e quem ganha lá. Por exemplo, a Microsoft e a Sony, que são agora as dominantes do mercado. Claro, a gente tem a Nintendo aí também, que tá tentando se reerguer com o Switch. Mas, né, aí acho que ainda tá indo muito bem, mas a gente não sabe como é que vai ser o futuro. A gente tem uma discussão mais aprofundada aí do que o Switch pode ou não pode fazer aí de vendas. Mas enfim, Microsoft tem o serviço dela, e ela tá oferecendo jogos da casa, né, jogos desenvolvidos pela Microsoft, e jogos, por exemplo, da 2K ou da BioWare, sei lá. A partir do momento que sabe, se o toma lá da cá não valer a pena para as produtoras, no sentido, o que a Microsoft repassa para as produtoras para oferecer esse jogo das produtoras não valer a pena para elas, ela falou, não, peraí, eu vou montar um meu serviço. Então, se você quiser jogar agora os jogos da 2K, você assina o serviço de streaming da 2K. E isso, ao meu ver, é muito... A EA já tem isso, né? Exato. Então, isso não é benéfico para o mercado. Né? Isso não é benéfico. E só para eu poder falar também um pouquinho do que eu acho dessa história toda antes que eu me perca, mas assim, só para falar que eu sei que vai chegar uma hora que eu vou me desapegar, que o serviço, que os jogos como serviço vão chegar para ficar, eu sei que isso vai acontecer um dia. Mas ainda, se você me perguntar hoje, eu tenho um apego gigante, por mais que eu consiga deixar de comprar o jogo físico. Mas ainda me incomoda a ideia de eu não do jogo não ser meu, de eu não baixar o jogo a hora que eu quiser, sabe? Me incomoda essa ideia, porque se eu compro, que nem hoje, minha biblioteca da Steam vamos dizer assim, é um dos meus orgulhos. Eu tenho os jogos que eu comprei na Steam, os jogos são meus. Eu baixo a hora que eu quiser, eles estão sempre disponíveis a hora que eu quiser, contanto que eu tenho internet, obviamente, mas os jogos são meus. Com o serviço, as pessoas não vão estar. O jogo não vai ser mais delas. Elas não vão ter mais essa sensação de eu tenho isso ou tenho aquilo. Ela não tem mais nada, ela tem um acesso. É isso que ela tem. Então. Sim. Mas eu acho que o que você falou, eu sei que o Maurício quer falar, mas eu só quero complementar o que você está falando. O que você falou aí das prestadoras de serviço, igual acontecendo com a Netflix, eu entro no que eu estava falando de desfragmentar. Né? O cara antes ele fala assim, não, dá pra eu vender separado também? Vou vender. Eu acho que isso vai dar, assim, se seguir realmente esse caminho ao extremo, vai dar merda. Por quê? Porque o cara vai escolher o que vai comprar, ele não vai comprar tudo, óbvio. Assim, mesmo o norte-americano, mesmo o cara que tem mais acesso, ele fala, peraí, eu tenho que pagar o serviço da Warner, da Ubisoft, da Bethesda, não, a não ser que esse pagamento do serviço seja o valor correspondente ao jogo. Por exemplo, eu quero dizer, o cara paga uma assinatura anual de $100, e aí quando ele foi ver, ele fala, mano, se eu comprasse o Fallout, já seria, tipo, Fallout mais dois jogos seria $100, aí convém. E caso contrário, ele vai falar, não, né? Eu, por exemplo, eu não assino nada da EA, não vou assinar. Né? Vai a Warner, se ela lançar o Shadow of Mordor, o War of Mordor, né? Tá um preço absurdo. Não vou comprar. Não tem como. Nossa, tipo, não é negociável. Quero muito jogar o jogo, mas não é negociável. Tá além. Tá usurpando. E eu acho que o gamer, tirando o PC Master Race, porque esse cara, ele tem o cheat do dinheiro infinito, assim, a gente... O cara, ele vai pesar. Ele não é otário. Pronto, sabe? Aconteceu isso com outras mídias, né? Acho que não sei se foi com a música, acho que foi outra coisa. Mas, assim, o cinema teve que baixar, os games. Os games estão baixando, aliás, né? Eu tô falando merda aqui, mas os games têm um cenário baixando. Até diferente. Mas assim, baixando de preço? Baixando de preço, Não, tá rolando é que você viu na transição. Tá rolando. Não, eu vi as notícias. Globo, Grêmio, tá? Mas assim, eu acho que o gamer, ele é o otário no sentido que ele consome, mas é o que você falou, ele quer ter a coisa. Otário em termos de serviço, eu acho que sabe. Então, mas é essa que tá a discussão, né, cara? Que uma coisa é você pagar por algo que te traga a sensação, mesmo que seja digital, mesmo que não seja algo físico, mas que você tenha a sensação que é seu, e outra coisa é você pagar um serviço, entendeu? Eu acho que o gamer não curte. E assim, tem uma grande diferença que eu acho que os caras. Né, eu não sei se essa é a intenção do mercado de games, mas assim, se for, tem um pequeno problema de lógica aí, que é o seguinte: para filme, o streaming funciona bem porque o filme é uma coisa um pouco mais descompromissada. Você gasta lá, você tem um catálogo, você gasta 2 horas assistindo aquilo, você assistiu, ok, 2 horas, ok. Dificilmente você retorna no dia seguinte pro mesmo filme. né, ou no mês seguinte para reassistir aquele filme. Você retorna se você não tem nada o que fazer, ou se já passou 2 anos que você assistiu. Ah, porra, puta. Que nem a gente, eu e minha esposa, a gente foi assistir o Guardiões da Galáxia 2, aí tava na Netflix o 1, falei, ah, mas tá aqui mesmo, vamos assistir. Mas já tinha muito tempo que a gente tinha assistido. Games não funciona assim, né, cara? Games o cara dedica. Bom, vamos pegar um The Witcher 3 aí. O cara vai dedicar 100 horas da vida dele jogando dentro de um serviço de streaming. Mas eles falam, não, mas você tem um catálogo de 2 milhões de jogos. Não interessa, cara. Não interessa. Ele vai ter que jogar um jogo, né? O gamer médio, tô dizendo assim, o cara pega um jogo pra jogar e ele vai gastar, pô, pelo menos os jogos modernos aí, você gasta pelo menos 15, 20 horas, cara, em um jogo. E assim, pra nossa geração que tá mais velho, você tem que trabalhar, você mal tem tempo, cara, de jogar. Então, esse jogo de 20 horas é o seu jogo do mês. Se você conseguir terminar um jogo de 20 horas no mês, porra, eu já tô feliz, tá ligado? Porque não tem mais tempo. Então, são questões do serviço de streaming de games que eu fico encucado, sabe? Se funciona no mesmo modelo ou não. Com os preços de jogos do jeito que tá, nem eu falei do War of Mordor, se o preço do jogo e o preço do serviço, a conta não fechar, eu vou pagar 200 pau num jogo. Chega lá, a assinatura do negócio é R$100 por ano, porra, e dá pra jogar o mesmo jogo? É lógico que eu vou pagar assinatura. Não, vale a pena, mas aí, assim, acho difícil do mercado se sustentar, cara, com uma assinatura barata igual você sustenta no Netflix, cara. Não sustenta. Então, não sustenta. Eu acho que não sustenta. Só você ouvir, só você ver os números aqui, cara. Um mercado de 100 bilhões de dólares anual de conteúdo, assinatura é 1 bilhão de pessoas, né? A $100 do ano. É um bilhão de pessoas assinando pra fazer a mesma coisa, eu acho difícil. E essa distribuição. Quanto que tá a assinatura desse serviço da Microsoft aí, vocês sabem? $10 por mês. $10. 10,25, 10,95. É barato. São jogos atuais, mas são jogos antigos atuais. São jogos. O que eu quero dizer é o seguinte: são jogos dessa geração. Só que nada. Jogos mais antigos dessa geração de console. Não é o. Sei lá. O último jogo que saiu, entendeu? Não é o Mass Effect Andromeda, por exemplo. Mas é mais ou menos, né? Claro que a PSN Live, né? Os serviços pagos da PSN Live não são streaming, mas é o que vai. Você tá pagando lá $60 por ano na PSN. E vem os joguinhos lá de graça no mês, mas tem mês que vem jogo bom, mas nunca vem um jogo foda pra caralho. Esse mês veio jogo foda. Esse mês vem jogo foda. Esse mês é Killing Floor e... Qual que é o que a gente tava discutindo lá, o cara? Life is Strange. Mas então, ele continua sendo seu até você, enquanto você paga. Então, mas aí, né? Se você paga Plus, você não tem mais. Então, mas aí é diferente, cara. É diferente, é bem diferente. Porque assim, o que a PSN tá te vendendo é o acesso multiplayer pra você jogar no seu PlayStation 4. Sim. Aí você fala, não, mas tem jogo que não precisa. Não, tem jogo que não precisa, mas assim, a maioria dos jogos third parties precisam. Que não precisa pra você jogar multiplayer é o jogo da first party da Sony. Você quer jogar third party online, você precisa da PSN. Então é isso que você tá pagando. É claro que assim, muita gente, como eu não pago pelo multiplayer, eu pago pelos jogos. Eu também. Entendeu? Mas assim, a Sony... Pelo menos é sincera. Entendeu? Mas, pelo menos a venda desse serviço PSN é sincera. Ela está te vendendo o acesso multiplayer. O benefício, os jogos que você ganha é um benefício. Não é isso que ela está te oferecendo. É claro que se tornou, né, uma coisa, mas é diferente. Sim, não, no final das contas, eu não estava nem falando pela ótica da produtora, estava falando pela ótica do que você paga. Hoje você paga por esses jogos. E enquanto você pagar, você tem acesso a esses jogos. Amanhã você deixar de pagar, você perdeu toda essa biblioteca. Não que você perdeu, que ela não existe mais. Você está sem acesso, é como se fosse um aluguel. Sim. Você não pagou, você não vai usar mais. Você já está fazendo de streaming, vamos dizer assim. Então, mas assim, só para eu bater o martelo na minha opinião disso aí, é o seguinte, assim, se a Microsoft ou a Sony oferecer um serviço, que nem você falou, modulado, você paga $10, você tem acesso a esses jogos. Você paga $20, você tem acesso a esses, né, os novos, uma coisa. Se ela cobrar, tipo, $50, $60 por mês para você ter acesso ao lançamento, Eu não sei se as pessoas pagariam, porque nem todo mundo, né? Pelo menos as pessoas mais velhas, né? Claro, o jovem tem todo o tempo do mundo, né? Mas as pessoas que têm outras responsabilidades terão tempo de fazer valer esse dinheiro que eles estão pagando. Não, porque E mais importante, eu não sei se 20 dólares por mês sustenta o mercado, entendeu? Sim, sim. Essa conta aqui é embaçada, né? Essa deve ter, claro, mas... Não, se o valor vai muito alto, não vale a pena, porque quantos jogos grandes você lança por ano? Você tem de lançamento por ano, jogos realmente grandes. 10 jogos grandes por ano, 12, digamos, um por mês por ano. Desses 12, quanto você é realmente interessado em ter? Eu, normalmente, 2 ou 3, 4, quiçá. 4 jogos grandes, o jogo custa 50 dólares, 60 dólares, dá 200 dólares por ano, não vale a pena pagar 40, 50 dólares por mês. Não vale, esquece. Não vale. Então, o cara tem que consumir jogo para poder valer então, a pena. Não faz sentido, essa coisa não faz sentido. A única coisa que eu discordo de vocês dessa questão da segmentação é que eu acho que ao contrário do cinema e as grandes produtoras têm muito dinheiro para investir em infraestrutura de serviço, as produtoras de game não têm, na sua grande maioria, dinheiro para investir em infraestrutura já tem dificuldade de investir em infraestrutura de multiplayer. Elas vão ter uma dificuldade muito maior de investir numa estrutura de streaming. Então, assim, de fazer o jogo. Então, assim, existe uma diferença do pessoal de cinema que, assim, o pessoal de cinema tem grana para falar assim, não, esse serviço agora é meu. Eu vou fazer um serviço só meu. E gera dinheiro suficiente, porque eles investem muito. Então, o pessoal de game, não. Tirando a EA, que é muito, muito grande, que é a exceção do mercado. Mas é o Warner, né? É. Exatamente. Então... Tirando a EA, quem mais? Ninguém. A Ubisoft não tem. Não tem. Quem mais que tem? Ninguém tem. Então, a grande diferença pro mercado. Você pega uma Blizzard da vida, ela pode até montar, mas ela tem uma biblioteca de jogos super enxuta. E aí você precisa de um distribuidor, né? É diferente. E a grande diferença, né, Karen? Exatamente. Você falou tudo, você falou a palavra que eu queria falar. A grande diferença entre o mercado de cinema e o mercado de games nesse sentido é: o mercado de cinema. Hollywood, né, onde está a massa de dinheiro, claro que é um mercado gigantesco, mas onde está a massa de dinheiro é muito concentrado. Né? Você tem lá três grandes produtores, lá você tem Fox Warner, né? O que mais que você tem? Universal. Você tem três, a massa do dinheiro está concentrada. Em games a coisa é um pouco mais espalhada, né? Porque você tem muita produtora fazendo. Jogos grandes, jogos de grandes orçamentos que a gente fala, entre aspas. Uhum. Não é que nem no cinema. Então, é bem justo. E aí tem essa questão também da distribuidora, né? Da produtora. Né? Então, o cinema, ele tem ali a distribuidora, né? A produtora e a distribuidora. Então, por exemplo, uma Universal da vida, ela tem lá a distribuição de todos os filmes feitos sob o chapéu da Universal. Pra games, você não tem isso. Você não tem um grande chapéu que engloba diversas produtoras e assim o cara, uma publisher. Tem a EA, né? que tem algumas produtoras embaixo dela, mas a EA é o único caso, o resto é tipo. Então, galera, acho que é isso. Acho que a gente já falou bastante, a gente tratou bastante, a gente falou aí da fatal a queda do mercado de mídia física, a ascensão da mídia digital. Mas que ainda, apesar de certo, né, que o mercado vai ser ali praticamente 100%, né, ou muito próximo do 100% em digital, mas ainda existem umas questões nebulosas quanto à questão do mercado digital, que é se ele vai virar 100% serviço ou se ele vai continuar aí do jeito que é hoje, né, focado na venda do conteúdo digital e não do serviço. Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço aí para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e para as pessoas que baixaram o nosso podcast, que estão só ouvindo e não vendo a gente. Eu acho que é isso. Obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado nada, que vocês são da casa. Eu também, a gente está tudo junto. E é isso aí, galera. Até a próxima, então.